Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje temos como convidado um tipo de agente que fica mais no esquecimento, mas ainda assim é uma peça central em todo este processo que vamos descobrindo ao longo destas semanas de Livros com Rumo. António, explica então como é que vai ser a emissão desta semana. Boa noite, assim é de facto. Esta noite temos um programa especial com uma convidada que normalmente, e como foi dito anteriormente pelo Sérgio, é muito esquecido, quer pela crítica, quer pelo leitor. Aquelas obras literárias de grande dimensão, aquelas grandes obras que são arte, mesmo arte com A maiúsculo, só chegam de facto em grandes condições ou em condições ótimas ao leitor com o trabalho abnegado, um trabalho de alta criação e concentração que é feito pelo tradutor. Esta noite temos à conversa connosco, com os leitores e ouvintes do Livros com Rumo, um dos grandes tradutores, neste caso uma tradutora, existentes no nosso país. Chama-se Ana Maria Chaves e o simples facto de ter traduzido O Som e a Fúria, de William Faulkner, era o certificado de qualidade, de valor criativo e de justeza daquilo que afirmamos anteriormente. Ana Maria Chaves pôs à disposição do leitor português William Faulkner, David Lodge, entre outros. Uma grande tradutora ao serviço da grande literatura. Melhores leituras. E boa noite, já agora, uma grande Páscoa. Ana Maria Chaves é docente da Universidade do Minho desde 1978. Atualmente é responsável pelas disciplinas de tradução inglês-português, tradução literária e teoria da tradução do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas e supervisora de estágios de tradução literária. Entre 1990 e 1996, desenhou e dirigiu o curso de Licenciatura em Ciências da Tradução e Cultura Comparada do ISLA, Instituto Superior de Línguas e Administração, de Vila Nova de Gaia. É tradutora de obras literárias, clássicas e contemporâneas, obras temáticas, científico-documentais e infanto-juvenis. Traduziu, entre outras, obras de Thomas Hardy, D.H. Lawrence, Somerset Maugham, William Faulkner, Philip Roth, Philip Larkin, entre muitos outros autores. Ana Maria Chaves, obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. A primeira questão é: o que é isso do processo, da tradução, dizer por, na língua mãe, na língua materna, no português, de maneira em modo criativo e transmitir com objetividade e algum rigor aquilo que esteve presente no processo último da criação, que é, a vontade maior do escritor ao produzir um romance? Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os ouvintes e muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada com ele. Relativamente à sua pergunta, o que é a tradução, o que é isto do processo de traduzir? É muito difícil dizer-lhe em poucas palavras ou até em muitas, porque o processo transpor um texto que foi escrito no, numa língua e numa cultura outra, e é muito importante falarmos na cultura porque estão sempre ligadas, para o português, neste caso, ou para uma outra língua, impõe, obriga a um entendimento profundo de todas as intenções que estiveram por trás da criação do texto original, obriga a perceber o texto em todas as suas camadas de sentido, até à mais profunda, e depois ser capaz de recriar esse texto na língua para que se está a traduzir, de forma a produzir, tanto quanto possível, nos leitores desse texto que se chama texto de chegada, é um termo técnico, todos os impactos que o autor original teve em mente e pretendeu criar quando escreveu o original. Pronto, se é que o autor original pretendeu criar impactos, porque não sei o que é que move um artista quando escreve ou quando pinta. Portanto, poderá ter escrito o que sentiu que tinha que escrever sem estar a pensar num público. Isso também é possível. Sim. De qualquer maneira, nós teremos que tentar reproduzir esses impactos que nós sentimos e essas forças subterrâneas que moveram o autor ao escrever o seu texto. Porque normalmente o que é que acontece? O escritor, e agora vou colocar-me no papel do leitor médio, o escritor, quando tenta projetar no texto e na folha em branco, passa este lugar comum, é sempre uma reconstrução do real. Ou seja, isto para dizer o quê? É sempre um olhar único, subjetivo e pessoal de um sujeito, algures, no planeta Terra, que tenta perceber a realidade exterior. Portanto, isto é um lado muito particular, muito único, um processo, de facto, profundo, de uma intensidade tremenda. E até que ponto é que este momento é capaz ou é passível de ser, a posteriori, transmitido com a fidelidade mais próxima possível deste momento para o leitor, porque depois nós, como leitores, temos a possibilidade de dizer e de sentir isto é uma obra-prima. A grande arte, a grande literatura, à la Faulkner, ou à Somerset Maugham, ou a Jane Austen, ou outros autores desta dimensão que a Ana Maria Chaves traduziu. Portanto, de que maneira e modo é que o tradutor se coloca, vamos lá, como o fiel da balança entre estes dois polos, o momento da criação e o momento da leitura, como fruição, como percepção e descodificação desse momento de, poderá eventualmente dizer-se, desvelar o belo? Só posso falar por mim, por aquilo Claro. que para mim é prática, e o que eu faço é tentar perceber exatamente quais todas as modulações de sentido e todas as forças que moveram aquela obra, tentar perceber a fundo o que se está a passar ali, tentar não só perceber os sentidos, mas depois ver de que modo eles foram formalizados na escrita, porque é muitíssimo importante o registro e o estilo, e depois tentar recriar em português um texto que conte a história, porque a história está lá e tem de ser contada, mas que a contem de forma a poder ser lida pelos leitores portugueses com o mesmo prazer com que os leitores americanos, se é Faulkner ou os leitores de língua inglesa, ou com que os leitores de que sabem inglês leem o autor original, o autor da obra. Porque a Ana Maria Chaves diz, mais ou menos, se eu percebo bem, que a tradução é sempre uma aventura literária. Portanto, tem a convicção disto, portanto, eu queria chegar exatamente a este tópico da. Porque diz claramente que, e assume, que isto da tradução também é uma aventura literária. É uma aventura nos dois sentidos, naquele sentido em que, como tradutora, por um lado, e por outro lado, também é uma aventura literária encontrar aquele autor de facto gigantesco, provavelmente, não é? Para quem é apaixonado por aquela obra literária, e por outro lado, também que o próprio tradutor também é uma aventura literária, porque por vezes pode acontecer encontrar um autor com o qual até não suporta grande. Afinidade ideológica, estética, de concepção do mundo. Portanto, como é que poderá eventualmente perceber-se Não nesse me. sentido? Pois, de facto, eu não faço questão de traduzir só autores com quem eu sinto empatia, com quem eu tenho afinidade. Para mim, a tradução é um prazer, antes de mais, é uma paixão. E eu traduzo, e até é um desafio muito maior, e traduzo, se calhar, com muito mais prazer, um autor com quem eu não. Entra em combate. Sim, com quem eu entro em conflito e que me enfurece a espaços. E é muito, é muito divertido também, muito lúdico, porque eu acho que para mim a tradução tem uma componente, tem essa componente de ser uma paixão, tem uma componente emotiva muito grande, mas tem uma componente lúdica também muito grande, que é o mexer nas palavras, mexer nisto da língua, e isso eu gosto muito. E no fundo, quando nós estamos a recriar e a traduzir, nós estamos a contar a história, mas estamos acima de tudo a compor um texto que Portanto, está a tem que tentar a nos contar essa cozer história. com linhas, por Porque a exemplo. história está lá, percebe? Portanto, em termos da história ser uma história excelente e de facto as personagens estarem muitíssimo bem delineadas e ser uma história que nos faz pensar e que tem uma série de pistas e que nos lança pistas, isso já lá está, o tradutor não interfere Sim, nisso. claro, claro. Isso é inteiramente Da trabalho e da responsabilidade responsabilidade do do criador, não é? autor, do criador. O tradutor vai é escrever um texto em português, vai recriar o texto que nos fala disso. E nessa medida, o tradutor tem, acima de tudo, que saber mexer com tanta mestria quanto possível na sua língua. Por exemplo, vamos a um caso concreto. Como é que se traduz, como é que se entra no universo, naquele mundo de sentidos, que é um outro mundo que o Faulkner cria, da vida e das pessoas? Como é que se entra num universo tão particular e ao mesmo tempo tão gigantesco, que é uma luta permanente, penso eu, Sim. com este universo e com este tipo de dimensão literária, como um escritor como William Faulkner? Ana Maria Chaves traduziu, por exemplo, O Som e a Fúria. Sim, foi o segundo livro de Como é Faulkner que eu traduzi. O primeiro foi o Rio Velho, na minha tradução, que é o Old Man, e que foi publicado intercalado com Palmeiras Bravas, capítulos intercalados, que foi traduzido por Jorge de Jorge Sena. Sena, e os direitos foram comprados pela Dom Quixote, e foi-me oferecida a mim a tradução de Old Man. Foi o primeiro Faulkner, foi uma responsabilidade tremenda. Eu aceitei porque achei que era um desafio tão grande que eu não podia recusar, e eu estava, e foi dos primeiros livros que eu traduzi. E eu entrei no livro de uma forma muito intensa, partindo. Eu parto para os livros de peito aberto e parto para os livros de mente aberta e deixo que os livros se me imponham e deixo que os livros me guiem. E é fácil, por exemplo, não? É o que eu faço, é a minha estratégia, é não partir para livros com ideias feitas nem pré-concebidas. Eu deixo que o texto me guie na recriação do texto em Eu cheguei à questão português. do São e a Fúria porque é sempre o livro É. incontornável da literatura ocidental, e é o livro incontornável também do Faulkner como literatura emblemática de uma certa concepção até do mundo, mas essencialmente de uma renovação do próprio texto literário. E por um lado, não é? E de que maneira e modo é que isto. Porque é um livro que obriga o leitor a um combate de boxe, passa a expressão, permanente com este objeto literário, Constante, sim. constante. Como é que o tradutor também enfrentou este desafio? Ora, se eu me consigo lembrar, porque já foi Já. há bastante tempo, mas a tradução do Som e da Fúria, como a tradução de todos os Faulkner, é feita de uma forma muito instintiva. E eu sou uma tradutora muito instintiva. E traduzo diretamente para o computador e depois faço as revisões todas que é necessário, e esse trabalho é sempre um trabalho moroso e absolutamente necessário. Mas eu, com Faulkner, talvez seja o autor que eu menos tenho de rever, porque de facto eu acho que Faulkner, acho que o texto de Faulkner nos guia, porque o texto de Faulkner é tão intenso, é tão excessivo, por um lado, às vezes tão incompreensível, por outro, que eu deixo que, de facto, essas características permaneçam na minha tradução. E se ele é excessivo, eu vou procurar palavras que o sejam. E se ele é incompreensível, eu também não vou procurar dar um sentido Título, àquilo que claro. eu não estou a ver que tenha um sentido referencial imediato. E e deixo no ar aquela, enfim, aquela indefinição que muitas vezes caracteriza alguns dos parágrafos e Porque dos, das uma das coisas passagens de que. Faulkner. Take one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy. Memories are made of this. Don't forget a small moonbeam. Fold it lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine. Memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessing. From above, serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this. Memories are made of this. Faulkner é um escritor polifónico. Tem determinado tipo de simbologias que depois não se percebem assim muito bem onde estão as fronteiras. É um corpo quase em fragmento que. É. Pede que o próprio leitor, ele seja o sujeito de ser, vamos lá, cozer aquelas partes que estão todas mas, num tormento mas permanente. Mas é preciso cozer, não é preciso. Não. É que ele não cozeu. Pois. É que o autor não cozeu essas partes. Eu acho que ele é, precisamente, eu sinto Faulkner como, é polifónico, porque ele fala do universo humano. Uhum. De facto, toda a comédia humana, de todo o universo humano. E cada personagem acaba por se fazer eco de determinado tipo de humano, mas não tem que haver, não tem que haver um fio condutor, ou não tem que haver uma lógica uhum. que os ligue e que ligue as personagens. Portanto, eu não procuro nunca. Imprimir à minha tradução essa lógica, nem que a história fique bem contada, entre aspas. A literatura do Faulkner poderá eventualmente dar a sensação, pelo menos a mim, provoca-me esse tipo de efeito, não sei até que ponto é que, e aí já é responsável por isso, como tradutora, aquele universo pode ser visto como uma policromia de feira, naquele sentido em que há um espaço enorme que é uma feira, a feira da bugiganga, a feira do sapato e a feira do relógio, em que os personagens se movem por sua livre vontade naquele universo de Faulkner. A ficção dele poderá eventualmente transmitir este tipo de sensação ao leitor, ou como tradutora pensa que é muito liminar este tipo de não, interpretação? Não sei, na feira, por acaso na feira não foi uma conotação que eu tivesse feito, mas eu penso é que muitas vezes estou a traduzir determinadas personagens e estou a encontrar na sua filosofia de vida imensas consonâncias com o que eu encontro, por exemplo, nalgumas mentes rurais uhum. portuguesas. E eu acho que há uma filosofia rural, se quiser, de agentes do campo, do trabalhador do campo, que será o trabalhador dos campos do Mississippi em Faulkner, e que ou há uma filosofia machista muito em Faulkner, ou há tipos humanos que eu penso que transcendem o espaço geográfico em que ele os coloca nas suas histórias. E é por isso que Faulkner é o escritor, é o monstro da literatura que é, porque os seus tipos não se cingem ao espaço das histórias que ele conta, e nós encontramos todas aquelas pessoas à nossa volta, em cada país, em cada sociedade. Em cada sociedade. Porque uma das coisas que é estranha, e agora só um bocadinho de fé de ver também para a nossa conversa, é o que intriga muito o leitor, pelo menos aquele que é apaixonado ou gosta da obra de Faulkner, é como é que uma criatura como aquela, como William Faulkner, provavelmente seria um indivíduo gigantesco como pessoa, não é? Com as suas taras e as suas manias, mas até que ponto é que aquela criatura consegue criar no Mississippi uma coisa abafadiça e meia neurótica ou esquizofrénica, um retrato da vida do homem universal? Porque eu acho que, se calhar, em cada metro quadrado de terra existe um universo humano sempre. Portanto, de facto, nós vamos sendo reproduções de tipos e onde quer que se esteja. Eu penso que sim, eu penso que eu penso que o ser humano é muito mais... Há muito mais semelhanças entre todos, até do que, se calhar, as diferenças de superfície que são muito mais visíveis, mas a nível profundo nós somos todos muito parecidos nas angústias e nos desejos e nas forças telúricas que nos movem. Eu acho que Faulkner é extremamente telúrico, é subterrâneo, são forças gigantescas que saem do livro dele. Vulcânica quase. Completamente. E eu sinto isso quando estou a traduzi-lo, senti muito no Old Man, não sei se por ser o meu primeiro contacto. Que eu gostei muito. Se calhar sim, senti muito no Sonho na Fúria, o que senti foi diferente, mas no Old Man senti essa força terrível, talvez porque a história é uma história... Tão poderosa, é uma história tão avassaladora pelo que se passa ao longo de todo o enredo. A narrativa, que, não é? O homem que eu me sentia literalmente arrastada também naquela enxurrada e deixei-me levar, percebe? São e foi assim que eu traduzi. Mas marcaram esse conjunto, tanto do Old Man como as Palmeiras Bravas que aparecem as duas novelas no mesmo volume, da Don Quixote, são dos livros mais impressionantes de Faulkner. Foram obras que me marcaram. O meu percurso de tradução. O primeiro, porque quando eu comecei a traduzir e percebi no que estava a mexer, foi um pânico primeiro e depois segui em frente e lá está, deixei-me arrastar pela força do texto e o Som e a Fúria, precisamente por causa de ter tantas indefinições de sentido, por causa de ter tantas frases que não faziam um sentido lógico sentido. E que não fazem sentido, e ter todas aquelas personagens tão dispares e ter o esquizofrénico que tem um discurso, precisamente, que não faz sentido, que é um mundo outro e um processo mental diferente. E eu também não procurei dar sentido. E, curiosamente, marcou-me muito o Sonho e a Fúria, se calhar, é a obra que me marcou mais enquanto tradutora. Sim, isso é, de facto, um monumento, quer literário, quer de e tradução. Continua a ser, porque foi um desafio tremendo. Aliás, o Som e a Fúria, provavelmente a tradução da Ana Maria Chaves é a tradução definitiva em língua portuguesa. Nunca há traduções sim, definitivas. Sim, claro, não há, mas de facto tem que concordar, e não é aquele exercício de laudatório por um lado e de modéstia por outro, de facto é uma tradução admirável, independentemente provoca de julgar as minhas traduções mas depois o que provoca ou não não gosto do que lá vejo às vezes. O que provoca ou não no leitor, isso é outra questão, mas que de facto é uma tradução enorme, é de facto uma tradução exemplar, e quem não conhece Faulkner a partir do Som e a Fúria, é quase impossível ir a conhecê-lo no português do Brasil, por exemplo. A tradução feita para a língua portuguesa pela Ana Maria Chaves dessa obra maior da literatura do homem, não é? Como produção literária do homem, de facto tem uma tradução também quase, portanto, admirável, no mínimo, não é? Muito obrigada, portanto, António, não sei se, não sei se é porque não há traduções perfeitas, mas porque as traduções são sempre um processo de reconstrução. De reconstrução, uhum. Estão sempre em progresso, e agora, se me dessem as provas novamente, para uma reedição, certeza que eu mudava muita coisa. Descobriríamos que algumas coisas podiam estar. Claro, admito perfeitamente. Mas o que interessa é que é um marco e é uma baliza a partir da qual se percebe realmente que o livro é um objeto literário acabado com essa tradução. É neste sentido que eu estou a dizer. Obviamente que traduzir, não vamos entrar naquele lugar comum de ir ao étimo latino, ou dizer de outra forma e de outra maneira, mas esta tradução, esta ideia e interpretação de tradução é aquilo exatamente que vai de encontro àquilo que a Ana Maria Chaves está a dizer. Mas todas as traduções estão ancoradas no seu tempo. E nesse sentido, nenhuma é nunca definitiva. Sim, claro. Porque eu também traduzi o Alto dos Vendavais, e teve que ser Alto dos Vendavais, porque Monte dos Vendavais tinha a patente registada e não foi cedida. E havia já duas traduções anteriores, e uma delas muitíssimo boa, só que estava datada, de facto. E por isso quiseram que fosse retraduzido para trazer o texto para a linguagem e para o registro temporal da época em que foi, e que foi anos 90, portanto, e que se calhar daqui a 20 anos justificar-se-á perfeitamente uma nova tradução. Porque a ideia é um bocado esta, e voltamos quase ao início da conversa, até que ponto é que, e agora introduziu um tópico até, penso eu, muito interessante, esse tipo de reatualização constante da tradução, do objeto definitivo e acabado dado pelo autor. O autor, o criador, o poeta, o romancista, acaba num tempo Y a obra literária, o romance, o Alto dos Vendavais, o São e a Fúria, e como é que esse exercício, esse tipo de sensação que o tradutor tem de um renovar constante, de um burilar constante daquele trabalho que fez, no caso do São e a Fúria, há uns 20 anos atrás, por exemplo. Esse tipo de sensação é-lhe dado porquê? Porque o escritor diz assim, este meu romance acabou, está aqui. E porquê é que o tradutor também, depois da primeira tradução, provoca e tem esse instinto, essa sensação, esse feeling de dizer, não ficou hoje a fazer a reestruturar e a renovar a tradução, iria sofrer este tipo de eu contorno? Eu não sei se o autor no seu tempo de vida também não sente vontade e não sente um impulso para mexer no que escreveu depois de ter sido publicado. De qualquer maneira, a obra foi criada, e de facto uma tradução não é uma criação, é uma recriação, e nesse sentido pode admitir variadíssimas, dependendo dos tradutores, que são, eles sim, autores daquele texto em português, estamos a falar de tradução para português. E nesse sentido, eu acho, e não sei se me é permitido falar nisso aqui, o que eu penso é que nesse sentido de reconhecimento do tradutor como autor do texto português, porque de facto ele é, não há esse reconhecimento é de uma forma que me deixa perplexa, que me cria muita perplexidade, é um reconhecimento inexistente. Basta ir à internet, aos sites das grandes editoras portuguesas, e o que nós vemos é o título, o autor, mas o nome do tradutor não aparece. E de facto aquele livro que é publicado por aquela editora tem um autor do texto português, e esse autor é o tradutor. É o tradutor, claro. E também nas críticas que vêm, nas revistas da especialidade, nos jornais, no Expresso, no Público, na Visão, por aí fora, essas críticas aos livros que vão sendo publicados falam da obra, falam do autor e, de facto, não é. E falam do autor em termos de quando David Lodge ou quando Faulkner diz que. E depois o Faulkner, de facto, não disse aquilo em português, porque ele não falava português que eu saiba. Portanto, não há uma referência ao tradutor, a menos que a tradução tenha graves erros. Uma desgraça. A menos que a tradução seja má, e nessa altura sim, pronto, mas isso ia levar-nos para o conceito de crítica, que eu penso que ainda na nossa tradição, lusitana, crítica é muito a crítica negativa, e a crítica positiva não é feita. De qualquer maneira, de facto, quando se publica uma tradução, ou quando se publica uma tradução ou um original, quer dizer, quando se publica um livro, eu penso que o bom é o esperado. Quer dizer, o que está à espera. Ou seja, espera-se que esteja bem. Espera-se que seja um bom trabalho. Portanto, se depois há uma falha, essa falha vai, de facto, manchar o que de bom se fez e a tradução, e na tradução isso é ainda sentido com muito mais acuidade. E eu digo aos meus alunos, a quem dou aulas de tradução, que infelizmente o mundo não é justo. E nessa medida, uma tradução pode ter 300 páginas brilhantes e ter um parágrafo desastroso. E esse parágrafo vai de facto levar a que a tradução seja rotulada de uma má tradução. Uma desgraça. Palavras custam a sair. Não digo o que estou. percebi pelas palavras da Ana Maria Chaves, que provavelmente isso não acontece, a sensação desagradável de estar a traduzir um autor por quem não sente qualquer tipo de empatia ou afinidade estética ou literária ou da própria concepção do mundo e das coisas. Percebemos isso nas entrelinhas, provavelmente que aquele universo machista à la Faulkner não é, mas há esse tipo de sensação. O universo machista à la Faulkner enfurece-me. Uhum. Mas a qualidade do texto uhum. em que ele é machista é, uhum. é tal que é, continua a ser um grande desafio para mim. Uhum. E acho que é muito bom nós vestirmos outras peles. Uhum. E um tradutor é um ator também. Uhum. E um tradutor é um encenador. E nós só conseguimos traduzir aquilo que vemos a três dimensões desenrolar-se uhum. na nossa mente. E é muito interessante para mim como eu consigo obrigar-me a dizer algumas daquelas coisas que Faulkner diz e que eu de facto repudio e que não, mas não é não... de todo o meu discurso, mas acho interessante, porque eu acho sempre muito interessante nós sermos o outro. Uhum. E acho que é fundamental colocarmos-nos uhum. Do outro lado uhum. para muitas vezes olharmos com outros olhos para o nosso tipo... lado. E é um jogo, e para mim a tradução tem essa componente uhum. lúdica muito importante. Mas nunca sentiu esse desajustar? Senti duas vezes. Uhum. Senti duas vezes e não traduzi os livros. Porque se eu aceito traduzir um livro... Eu tenho, de facto, que o traduzir com todos os seus sentidos, toda a sua multiplicidade de sentidos e com os registros, portanto, haver uma consonância de registro, o registro ser situado ao nível do registro original. Se a escrita é extremamente elegante, como é a escrita de Somerset Maugham, por exemplo... que eu acho que é um dos escritores mais elegantes uhum. da literatura de língua inglesa, tentar esforçar-me por acompanhar, de alguma forma, essa elegância, essa leveza, essa simplicidade, essa elegante simplicidade. E não há uma de certa estilo. Sofisticação naquele estilo que ele... Um culto, aparentemente, de uma certa singeleza, uma dimensão estética. É falsamente simples, mas é simples. Uhum. A dificuldade extrema está exatamente em escrever tão bem com tanta simplicidade. Se eu vou traduzir Lodge, que tem páginas de irreverência extrema, uhum. páginas... De registros de facto informais, calão, tabu, uhum. Pois eu tenho que os usar todos e vou fazer isso e faço isso e divirto-me imenso uhum. a fazer isso, precisamente porque também não é um registro meu, mas eu tenho que dar a volta e tenho que procurar fazer um texto que esteja exatamente transmita exatamente o mesmo tipo de linguagem exatamente o universo e a mesma irreverência uhum. do Lodge. Duas vezes aconteceu-me um livro que eu achei que era gratuitamente baixo o nível de linguagem. Obsceno, completamente uhum. obsceno, de uma forma que eu achei gratuita, porque uhum. se eu não tivesse achado que era de uma forma também, gratuita, eu tinha traduzido, com uhum. certeza. E depois, como não gostei e como de facto não estava a conseguir criar essa empatia que eu acho absolutamente necessária, percebi que não iria fazer um bom trabalho e entreguei o livro e disse que não traduzia. E um outro livro, um livro policial, que de facto me foi oferecido para traduzir e que eu achei que ia gostar imenso de traduzir, mas que depois de começar a pegar nele e de chegar ao fim das primeiras páginas, achei que era demasiado vácuo, que era uma escrita também que me ia entediar muito e que eu não era capaz ao contrário de conseguir ao contrário do objetivo do policial, fazer 300 páginas tão inócuas. Só para saber quem matou e então também declinei. Porque isto é interessante, este tema, por isto. Porque normalmente o que se tem, e eu penso que agora estou a fazer ilações que podem cá por desajustadas, que o trabalho da tradução dá pelo menos ao leitor e criou-se, se calhar, este lugar comum em Portugal em que o tradutor é um tarefeiro, é um arrivista, quando nós sabemos, pelo seu trabalho, não e pode. Não só do... Há uma série de tradutores não. que, de facto, isto não é assim que acontece. Esta ânsia consumista e de produção do objeto literário, que é o livro, obriga muitas vezes a cair neste tipo de lugar comum, que é um erro. Quando nós não, sabemos traduzir, as traduções feitas pela Ana Maria Chaves e... muitas e algum, traduções. Há excelentes tradutores em Portugal e traduzir... De facto, há esta preocupação fundamental de... Se traduzir fosse direto, se traduzir fosse fácil, no sentido de bastar ter um dicionário e fazer a tradução, se traduzir fosse traduzir palavras, mas não é traduzir palavras, é traduzir muito mais, é traduzir o estilo, é traduzir as conotações que se desprendem das páginas, é traduzir, é fazer muita pesquisa, porque é traduzir cultura acima de tudo, é traduzir referências culturais. E as referências culturais aparecem, de facto, no texto, está semeado de referências do próprio autor, de conotações do próprio autor que nós desconhecemos. E outro grande desafio é tentar captá-las, tentar entendê-las. E depois ter que investigar. Traduzir requer uma investigação profunda. Eu lembro, posso dar um exemplo muito breve, que uma frase final de uma das obras de Moam, de Moon and Sixpence, ele fala de um tio que era padre e que ainda se lembrava de quando podia comprar, e eu vou ter que dizer esta frase em inglês, porque se, 13 Royal Natives. For one shilling. Uhum. Portanto, ele podia comprar 13 Royal Natives por um shilling. Uhum. E eu não fazia a mínima ideia do que era isto. É a última frase do livro. Eu fui procurar, de facto, na net, fui procurar nos dicionários e não consegui encontrar. Entrei em contacto, um tradutor, de facto, tem que saber procurar a informação. Depois falei com professores especialistas em Moam, em universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido, e eles também não me souberam dizer o que era, porque ninguém tinha ligado muito curiosamente. Ah. O leitor lê e, mesmo que não entenda muito, não aprofunda, passou à frente. Mesmo um especialista, portanto, nenhum deles. Mandaram-me dizer: serão escravos? Eu pensei, pois, talvez, mas não me parece. Não. E depois acabei, essa sensação, depois acabei por encontrar um fórum na internet, um fórum de Moam, e lancei a pergunta no fórum. Alguém me pode ajudar? Alguém sabe o que é que isto quer dizer? E recebi uma resposta perfeitamente extraordinária. Logo no dia seguinte, que é uma coisa fantástica, de facto, faz-se a pergunta e há sempre alguém que nos dê uma resposta. E este americano respondeu-me de Boston a dizer que tinha levado, eu achei extraordinário também, que tinha levado a pergunta para o seu clube e que alguém que estava lá na sala... disse: ah, isso são as ostras de Whitstable, que é uma cidade inglesa do sul de Inglaterra, e que de facto é famosa pelas suas ostras, e as Royal Natives são as ostras de facto selvagens, as ostras que não são de cultura, pois. E que eram famosíssimas e que de facto custavam em 1900 e pouco um shilling a dúzia. E a 13, porque é a tal dúzia dos 13, claro. Isto é extraordinário. E atualmente, com as tecnologias de que dispomos, é muito fácil, porque quem traduziu Moam há 20 anos, teria muita dificuldade em chegar a esta informação. Dos livros, pesquisa, sim, agora pesquisa é fundamental. Estamos a aproximar do final da entrevista. Já percebi que há determinado tipo de autores que são um desafio, mas se eu lhe pedisse, é uma questão quase normal deste tipo de conversa, aquele texto, aquele livro, também já deu para perceber que lhe deu o maior prazer, aquela satisfação de no final do trabalho dizer assim: é um autor de que gosto muito, já gostava passo a gostar muito mais e tenho a sensação que fiz um excelente trabalho. É possível, como tradutora, este tipo de sensação no final ter acontecido? Ou por outra, a tradução é um trabalho quase que insensível. É pura e simplesmente trabalho técnico, árduo, de atenção. Por esse exemplo que deu anteriormente, parece-me que não. Mas não, há este tipo não de... Não e sim, porque eu gosto de traduzir Faulkner e Faulkner é, se calhar, o meu autor. Moam também, e são tão diferentes e por isso me dá muito prazer traduzir um, e normalmente traduzo-os intercaladamente com um ou outro Lodge pelo meio que vem baralhar as coisas, porque claro. O Lodge é aquele homem que, enfim, que gosta de dinamita, ser crítico, dinamita. É crítico, é muito cáustico, é cirúrgico, e sim, feroz, cirurgicamente feroz, cruel. E também é. E também é uma aprendizagem de trabalhar os textos dele em português, mas é Faulkner, sem dúvida, e Moam. Mas não tem necessariamente que, quando eu falo nas empatias, são empatias com o texto, são empatias com toda a formulação daquela obra. Não tenho que me deixar arrastar no sentido de... perder a noção e de perder a objetividade do trabalho que estou a fazer, porque o trabalho de tradução tem que ser um trabalho tão objetivo quanto possível, para nós podermos ter um distanciamento crítico necessário sobre aquilo que estamos a fazer, que nunca é completo e, enfim... aos leitores caberá ter essa opinião crítica sobre o que é feito. Que estou satisfeita com a minha obra, com a minha tradução, com aquele trabalho que eu acabei de fazer. Nunca inteiramente, porque é sempre possível mudar qualquer coisa, nunca está completo. O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando um foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que um malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Amor lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são I love you. E esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição. de David Lodge, A Consciência e o Romance, Ensaística, Edições Asa. Os filmes de época gozam de grande popularidade entre o público e a indústria cinematográfica está sempre à procura de livros passíveis de adaptar. Estes filmes são dispendiosos devido a todos os detalhes históricos que é preciso recriar, mas as obras em que se baseiam já são quase todas do domínio público, pelo que não há direitos a pagar. Os romances de James têm excelentes papéis tanto para atores americanos como britânicos, o que é importante numa indústria financeiramente dominada pela América. Proporcionam um grande roupa suntuoso e cenários visualmente interessantes, mansões aristocráticas e locais que pertencem ao património universal, como Roma, Florença e Veneza. Mas não envolvem cenários dispendiosos, com multidões de figurantes e efeitos especiais, como acontece com muitos clássicos anteriores do século XIX. Nos romances de James, não há batalhas, revoluções, nem outras movimentações de massas. Pela forma como usou a narrativa, James foi um romancista de transição, fazendo a ponte entre o romance de enredo muito elaborado do período áureo da época vitoriana, Dickens, Thackeray, George Eliot, e o romance modernista experimental do consciente e do inconsciente, exemplos de Joyce, Wolfe e Lawrence, em que o enredo é reduzido ao mínimo. Os filmes comerciais devem ter uma narrativa forte. Os romances de James têm histórias com princípio, meio e fim e abordam temas que sempre fascinaram cineastas e cinéfilos, desejo sexual e dinheiro e as várias combinações possíveis entre estas duas coisas. Todavia, as histórias de James são bastante simples, mesmo nos romances mais longos. Não são muito complicadas e não há intrigas secundárias. O conteúdo narrativo essencial em Retrato de uma Senhora ou The Wings of the Dove pode ser resumido ou contado em meia dúzia de frases, o que é uma vantagem do ponto de vista cinematográfico. Ao adaptar um clássico vitoriano mesmo para a televisão, é preciso eliminar partes consideráveis do enredo e muitos atores. Com James, tudo o que é preciso fazer é condensar, e o que é deixado de fora não é material narrativo, mas sim detalhes psicológicos. Retrato de uma Senhora é um romance muito grande, com mais de 600 páginas na edição da World's Classics, mas todas as personagens relevantes aparecem no filme. Até Mr. Bentling, o amante de Henrietta Stackpole, aparece fugazmente. Estamos assim por terminada mais uma edição de Livros com Rumo. Já sabe, temos um encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo local, aqui na Antena da Universitária 97.5. O programa está também disponível em rumo.pt. Boa noite.